André Cedeiros, o mural de Cabe Igor Ara. Você que ninguém vê, o que será que aconteceu? Chego a pensar que o seu amor não sou mais eu. Virei a noite nesse bar e agora eu vou remendar. Pois sem você só sei beber ou e chorar. Chorando no portão. O show já começou e nada de você chegar. Só me resta fazer beber, roer, chorar. Diga, meu amor, e me diga, por favor, aonde você tá? Fala que eu vou te buscar. Vou de avião ou a pé de caminhão. Só não quero ficar aqui sozinho sem te amar. Cadê você que ninguém vê? O que será que aconteceu? Chego a pensar que o seu amor não sou mais eu. Virei a noite nesse bar e agora eu vou emendar. Pois sem você só sei beber ou e chorar. Que não, eu não tô nada bem aqui chorando no portão. O show já começou e nada de você chegar. Só me resta fazer beber, roer, chorar. Liga, meu amor, e me diga, por favor, aonde você tá? Fala que eu vou te buscar. Vou de avião ou a pé de caminhão. Só não quero ficar aqui sozinho sem te amar. Cadê você que ninguém vê? O que será que aconteceu? Chego a pensar que o seu amor não sou mais eu. Virei a noite nesse bar e agora eu vou remendar. Pois sem você só sei beber ou e chorar. Cadê você que ninguém vê? Será que aconteceu? Chego a pensar que o seu amor não sou mais eu. Virei a noite nesse bar e agora eu vou remendar. Pois sem você só sei beber ou e chorar.